Você está feliz por estar aqui nessa noite? Se você está feliz, diga amém. Porque Deus já está aqui. Ele chegou e estava nos aguardando para que pudéssemos adorá-lo, exaltá-lo e glorificá-lo. Vamos ficar de pé e vamos adorar ao Senhor por tudo que Ele é. Avivamento que começa no seu coração. quando você abre o seu coração para que o Espírito Santo controle e dirija a sua vida. E essa é uma experiência tal qual nós conhecemos na palavra de Deus, onde nós podemos sentir o céu se abrindo e o Senhor vindo em nossa direção, falando ao nosso coração, nos ensinando a dar prioridade ao Pai. Não tem como haver transformação sem prioridade ao nosso Pai. Que você faça essa oração, cantando essa canção: Senhor, eu quero ver de fato o céu se abrindo, a tua presença inundando a minha vida, transformando o meu ser. Nós clamamos por essa transformação. Tu és bem-vindo.

trajetória é marcada por conquista. Minha alma foi a fé. Minha esperança é regada por lembrança que o tempo não levou. Mas parece que o furacão me alcançou. Tu podes me encontrar. não estou só, porque Deus nos vê. Todo lugar está contigo, está comigo. Você tem uma semana abençoada em nome de Jesus. Saiba, você não estará sozinho no deserto. O furacão que diz a música pode ser o seu deserto. Não importa qual seja o seu deserto, Deus está com você. Glória a Deus.